Isso aqui é Quinho Madeirada. Chegou o verão do tio, verão das cremosas. Estoura nos tops da tochadeira, vem! Quinho Madeirada. Que o comandante já chamou. Ao som do novo passinho, vem dançando, vem brasando, descendo devagar. E o comandante já chamou. Cremosa, vou te ensinar. Vem dançando, vem quicando, rebolando sem parar. Rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, não para. Rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, não para. Rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, não para. Rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, não para. Dale que dale. Ó, puxa. E o comandante já chamou. Ao som do novo passinho, vem dançando, vem brazando, descendo devagar. E o comandante já chamou. Cremosa, vou te ensinar. Vem dançando, vem quicando, rebolando sem parar. Rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, não para. Rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, não para. Rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, não para. Rebolando, rebolando, rebolando. Rebolando, rebolando, não para. André Cidis, o moral. Vem que o tio chegou, sua cremosa, vem. Tá só começando o pivete, toma.